Fala, galera! Estamos aqui com mais uma edição do programa Circuito Serrano. Eu sou a Paula Bueno e temos aqui a Vitória França. Oi, gente! Boa tarde! O assunto de hoje são os jovens que migram para Nova Friburgo em busca de uma educação de qualidade e como enfrentam essa mudança drástica sozinhos na cidade para ter um bom ensino. O deslocamento de pessoas das regiões menos desenvolvidas para cidades vizinhas com maior desenvolvimento não é uma novidade, sendo mais forte no Brasil na década de 1960. Com a industrialização de grandes cidades, o fenômeno foi diminuindo com o passar do tempo. Nos dias atuais, ainda existe um razoável movimento migratório para as capitais e regiões mais desenvolvidas. Porém, diferentemente do êxodo do século passado em busca de trabalho, os que mais se deslocam agora são os jovens em busca de uma educação melhor. Segundo o censo do IBGE de 2010, apenas 16% da população total de jovens entre 15 e 24 anos do país se encontra nas zonas rurais. E esse número tem diminuído cada vez mais. O principal motivo é a ausência de ensino de qualidade nas cidades do interior, levando as famílias a buscarem alternativas para a capacitação dos jovens para a época de vestibular e, posteriormente, cursos superiores com maior reconhecimento. Essa realidade faz com que os estudantes tenham que aprender a conviver em um ambiente totalmente novo, com pessoas desconhecidas em uma cidade mais complexa do que a de origem, e na maioria das vezes sozinhos, como tem ocorrido em Nova Friburgo. Muitos jovens de Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, entre outros, migram para a cidade de Nova Friburgo em busca de um ensino médio de qualidade, um bom curso pré-vestibular e até mesmo uma faculdade, visto que nessas cidades não há ensino superior. O mais importante para ter sucesso nessa mudança é manter o foco nos estudos e receber o apoio da instituição de ensino, pais e professores. No curso pré-vestibular do Colégio São João Batista, situado em Nova Friburgo, cerca de 25% dos alunos vêm de cidades vizinhas. Uma das grandes revelações de estado no ranking do Enem 2011, divulgado pelo Ministério da Educação, a escola foi a segunda melhor colocada no Rio de Janeiro, atrás apenas do tradicional Colégio São Bento, e ficou entre as 20 primeiras do Brasil, na 18ª posição. Muitas vezes, o aluno é um dos melhores em sua cidade e quando chega em Nova Friburgo, acaba não saindo tão bem nos resultados iniciais. Esse choque inicial é normal, uma vez que muda o ambiente. Nesses casos, os pais devem compreender a dificuldade do aluno e dar apoio para melhorar, em vez de mostrar decepção. Vanessa veio de Cachoeiras de Macacu para ter melhores oportunidades em Nova Friburgo, onde tem uma tia que lhe deu um suporte inicial. Ela conta que a decisão de sair de casa foi difícil, uma vez que tinha o apoio do pai, mas a mãe era contra. Meu nome é Vanessa, tenho 17 anos e me mudei para Nova Friburgo para ter um ensino médio de qualidade. Bom, no início bateu muito medo e dúvida se eu ia conseguir, além da saudade de casa. Mas a adaptação foi ótima, me acostumei muito rápido aqui e hoje minha mãe aceita melhor minha vinda. Vanessa expõe que percebeu uma grande diferença no nível de ensino de Nova Friburgo comparado com sua cidade natal. Percebi que tenho que fazer um esforço maior para alcançar o êxito aqui. A vestibulanda também dá uma dica para quem quer sair de casa para estudar. Vale a pena, é só não desistir. Sair de casa é um crescimento em todos os sentidos, faz amadurecer muito. Ela acrescenta que o apoio dos professores ajuda muito, tanto no sentido educacional quanto no pessoal, lidando com a vida na nova cidade. Já a estudante Mariana Bergamo saiu de sua casa em Bom Jardim com 16 anos de idade para cursar o ensino médio no Colégio Nossa Senhora das Dores, uma tradicional escola particular de Nova Friburgo fundada em 1893, a segunda escola mais antiga do município, ficando atrás apenas do Colégio Anchieta, fundado em 1886. Ela conta que, diferente de Vanessa, teve apoio completo da família. Meu nome é Mariana e atualmente eu tenho 23 anos. Eu sempre quis fazer medicina e minha família sabia que eu deveria ir para algum lugar que me proporcionasse uma melhor preparação. Aí minha mãe também estudou no Dores e por conhecer o método de ensino e a competência do colégio, aí decidimos que lá seria o lugar ideal. Quanto à adaptação com a mudança de cidade, Mariana conta. No meu primeiro ano em Friburgo, a adaptação foi extremamente difícil. Tudo para mim era novo, né? O colégio, a quantidade de alunos que estudavam lá, as aulas, a cidade. Ela explica ainda que acabava estudando mais que os outros alunos por achar que não tinha base suficiente para competir com ele. Hoje, ela cursa medicina na UF em Niterói e também foi aprovada em outros dois vestibulares no mesmo curso. O Daniel, atualmente com 27 anos, morador de Cordeiro, não chegou a se mudar para Nova Friburgo. Mas aos 16 anos, passou a ir e voltar todos os dias do Colégio Anchieta, que pertence à rede jesuíta de educação, formada por 18 colégios em todo o Brasil, para a sua cidade natal. Ele afirma que todo o sacrifício foi válido. Meu nome é Daniel, tenho 27 anos. Eu moro em Cordeiro e lá não temos boas escolas. Como eu sempre quis passar para a faculdade pública, foi necessário procurar uma escola que me desse a base necessária para passar no vestibular. E depois que eu me formei no Anchieta, eu consegui passar para a UF em sistemas de formação. É o curso que eu sempre quis. E hoje eu sou formado e colho os frutos desse ensino de qualidade. A divulgação das notas por escola do Exame Nacional do Ensino Médio de 2014 mostra 5 escolas particulares de Nova Friburgo entre as 100 melhores do estado do Rio de Janeiro. O Colégio São João Batista é a escola particular com melhor avaliação nas provas objetivas do Enem de 2014. Mas o melhor resultado da série histórica de Friburgo continua com o Colégio Anchieta, que em 2007 foi o terceiro melhor do estado e o 17º melhor do Brasil. Neste ano, o Anchieta ficou em segundo lugar no município, com média 647,5. Em seguida, vem Miosotis, Nossa Senhora das Dores e Externato Santa Inês, que estão entre as 100 escolas mais bem avaliadas do estado. Não é à toa que muitos adolescentes de cidades vizinhas recorrem a esse excelente ensino das escolas friburguenses. Esse foi mais um programa Circuito Serrano. Obrigada pela presença, Vitória. Muito obrigada, Paula, por me receber mais uma vez. Valeu, galera! Música.